Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Governo anunciou que a certificação de adultos no programa Novas Oportunidades vai começar a ter um exame final que vale 50% da nota. O Ministério responsável pelos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, os RVCC, a modalidade mais popular entre os adultos que recorrem ao programa Novas Oportunidades, garante que o objetivo é tornar o programa Novas Oportunidades mais rigoroso. O PSD não desiste de levar adiante a Comissão para a Reforma do Estado e, apesar da Presidente da Assembleia da República se recusar a dar posse à Comissão, o partido de Pedro Passos Coelho insiste que o tema é demasiado sério para ser deixado de lado. A recusa do PS em fazer parte da Comissão levou Assunção Esteves a recusar dar posse ao organismo que iria estudar a reforma do Estado Social, mas o PSD lembrou a Presidente da Assembleia da República que existiu uma decisão, votada em plenário, que não pode ser ignorada por Assunção Esteves. O PS quer explicações dos ministros da Economia e das Finanças sobre o TGV e a participação europeia no projeto. O líder de bancada socialista, Carlos Zorrinho, explicou que o PS ficou estupefacto com o que soube sobre o projeto de uma linha de TGV para mercadorias e pede agora a Álvaro Santos Pereira e Vítor Gaspar que se entendam quanto a este assunto e venham depois ao Parlamento a explicar aos deputados e ao país o que foi que acordaram. Chuva, neve, vento e frio. É esta a previsão do tempo para domingo de Carnaval, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A pioria do estado do tempo deve-se a uma superfície frontal fria. Na terça-feira já só deverão ocorrer alguns aguaceiros. Hoje foi dia dos 27 países-membros da União Europeia conhecerem o orçamento comunitário para os próximos 6 anos. Em Bruxelas, no primeiro dia da Cimeira, que reúne os chefes de Estado dos países-membros da União Europeia, os chefes de Estado vão discutir os cortes a fazer num orçamento comunitário que, já se sabia, será mais pequeno e vigorará entre 2014 e 2020. Portugal vai tentar reduzir o impacto do corte para o desenvolvimento rural. O presidente do Banco Central Europeu disse que as emissões de dívida de médio e longo prazo de Portugal e da Irlanda mostram que os investidores voltaram a confiar no euro e nos países emissores de dívida. Mário Draghi disse que a ida aos mercados de médio e longo prazo por parte de Portugal e da Irlanda mostra que os desequilíbrios financeiros diminuíram e que ambos os países fizeram claros progressos. Centenas de manifestantes envolveram-se em confrontos esta quinta-feira com a polícia na Tunísia. Os manifestantes anti-islamitas faziam o funeral simbólico de Chokri Belaid, opositor tunisino que morreu quarta-feira baleado em Tunis. Os confrontos aconteceram em frente à casa do governador de Gafsa, onde os manifestantes lançaram bombas incendiárias contra a autoridade, que respondeu com disparos de granadas e gás lacrimogéneo. Portugal perdeu ontem contra o Equador por 3-2 num jogo particular em Guimarães. Ronaldo e Postiga marcaram para a seleção portuguesa e a favor do Equador marcaram Valência, João Pereira, que marcou na própria baliza, e Caicedo, antigo jogador do Sporting. Neste jogo, Portugal deixou em evidência as fragilidades defensivas. Amanhã o Antena Web Informação está de volta. Tenha uma boa noite.